Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. 30º episódio. Lua que sou. Meu Deus do céu, oh, sim, Santo Cristo, para que é que eu vim para a terceira? Para ficar tudo partido e tudo esbagaçado. Ei, terceira-se do Corisco, isto é uma terra estupor. Oh, minha rica mãe, ah, minha mãe, que tem todas as cidades tuas, tu a dizias bom, chequeina, vais para a terceira que essa gente não presta. Que nada que eu tenho, já? 18. Não. Aos fins de semana, 18. Aos fins de semana, no dia de semana, quanto é que tens? Vou fazer 61 para a semana. 61? Está quase, parabéns. Ah, muito obrigado. Oh, Pujão, Pujão, vou-te apresentar a nossa poetisa, olá, a Vera Santos, olá, que é jornalista nos Açores, da RTP, não é verdade? É, sim senhora, da RTP. É correspondente dos Açores. Vamos começar com a nossa conversa. Eu acho que não vai ser possível, porque eles vão aumentar o volume. Vês? Ela vai estar a explicar o que é o livro e de repente entram... Vamos começar a conversa. Então vá, começas tu. Já que estás com tanta. Exatamente. Tanta fé. Estava a dar um gosto enorme apresentar aqui a nossa convidada. Amiga, a nossa convidada, a nossa amiga, a Vera. Vera Santos. Eu não queria dizer Vera Santos. Vera, se disser Vera Santos, ninguém sabe quem é. Mas se disser a Vera com o nome do pai, é capaz de ser mais fácil, talvez, não? Talvez, é provável que sim. A Vera? A Vera Gralha, não a Vera de nome, Gralha. Mas a Vera Gralha, para quem não sabe, é uma rapariga da Fatela. Embora, parece que a Fatela que é assim uma coisa tão surumática, tão fásica, patagénica, obtusa, mas não é tanto assim. A Vera Santos é... jornalista da RTP dos Açores, poetisa, lançou há pouco tempo um livro, acabei de querer um. Tempo não, lançou hoje? Sim, aqui foi. Não, mas lançou há pouco tempo que eu vi. Vera, apresente-se. Muito obrigada, quanta honra. Eu sou Vera. Sim, claro. Sou mesmo... fatudense de decoração de alma, mas resido já há alguns anos em Ponta Delgada. E de facto, a minha atividade profissional, o que me levou para lá foi precisamente o jornalismo, foi a televisão, e é lá que exerço o meu trabalho, sempre com a saudade, sempre com o coração aqui. E a poesia reflete um pouco isso, reflete o sentimento, reflete a ponte que se estabelece entre uma ilha e o interior do país. E sempre que posso, para aqui venho, para aqui fujo. E aqui me inspiro também. Mas tu estudaste cá, estudaste no Fundão, viveste em Lisboa? Sim, eu estudei no Fundão, fiz o curso em Coimbra e depois acabei o curso e iniciei logo a minha atividade profissional lá e lá continuo. Bem de São Miguel. Portanto, foi diretamente de Coimbra para os Açores. Fiz uma pequena paragem na Guarda, muito pequena, num semanário, num jornal. Qual era? Na Nova Guarda. Sim. Uma pequena paragem na Guarda e depois... não. A Nova Guarda não é da Igreja? Na altura não era, não sei se é ainda. Não, a Igreja não tem tendência a comprar jornais, tem mais tendência a livrar-se deles. E depois, sim, de uma curta estadia de poucos meses na Guarda e Ponta Delgada. Até hoje. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Uma das regras da casa, além de teres que beber uma abaladiça connosco, aliás, já devia estar. Já a baladiça é o termo técnico para... É a última bebida antes de irmos embora, mas nunca é bem a última. É uma das últimas. E, portanto, os nossos convidados têm sempre que beber uma ou mais abaladiças connosco e escolher discos perdidos. Os discos perdidos são músicas que te contem histórias. Estamos aqui na festa da... Como é que se chama esta festa? Da Guarda e o Senhor das Dores. Da Saúde. Juntaram-se os dois para fazer uma festa. Sim. Isto deve trazer também memórias de infância e, a propósito disto, uma música que

Não, é por isso que eu perdi dela. Mas reencontramos-nos sempre, todos os anos. Olha, e ganha-se um bocadinho de sotaque açoriano, 15 anos lá ou eu fico, não? Eu fico um bocadinho chateada quando me dizem que eu já tenho, porque eu acho que não tenho. Mas há pessoas daqui que dizem que já têm um bocadinho da pronúncia açoriana, ou miquelense, que ainda é mais acentuada. Eu acho que não tenho, mas sou suspeita, provavelmente já se pode notar alguma coisa, mas eles fecham muito os U's, quase como os franceses. E... Mas isso é uma coisa interessante, a propósito do sotaque miquelense. Há terras aqui na Beira Baixa, eu vou dizer uma, que é os Calos de Cima, em que eles falam um bocadinho a fechar um bocadinho. Como a Covilhã. É verdade. A Covilhã, para a Covilhã. Eu não conheço isso. O gajo descobriu os Açores com... era da Covilhã. Era? Não era. As escadas. O gajo descobriu os Açores, era da Covilhã, certeza absoluta. O outro que descobriu o Brasil era de Belmonte. Era de Belmonte, é uma terra de descobridores. Devia ter sido o Carlos Pinto. O Carlos Pinto descobriu tudo. É mais os Esses. Aliás, uma das particularidades do sotaque miquelense é que as palavras não chegam ao fim. Os S's finais e os R's finais não existem. Tu não, tentando não ter o sotaque, se tiveres que falar miquelense, já consegues. Nunca experimentei. Experimenta lá agora um bocadinho a ver se já consegues. É muito estranho. Mas a música, por exemplo, é música. Sim. É os U's diferentes. E depois não há o final das palavras. É o nadá. Vamos comer, traz lá isso. Lá isso também é daqui, muito diferente. Não é? E depois há outros americanismos que são muito evidentes nos Açores, pela ligação estratégica com a América, que são palavras que ninguém entende, que ninguém compreende. Como a pana, como tudo, ninguém sabe o que é, específico. A influência das lajes também, não é? De ter ali. Mas não é? Há um movimento migratório grande dos Açores para a América desde muito cedo, não é? Sim. Espera aí. Como é que é? Eu nunca fui à América. Diz lá qualquer coisa, sim, sim. Pá. Jerónimo, cala-te. Oh, Vera, há uma coisa. Dá um certo sentido de. Chateada. Porque. Ser reconhecida como jornalista e nos Açores, que tu lançaste o livro, e na tua terra não dar valor algum? Eu acho que há pessoas que me dão valor, não é? Há exceções, felizmente há pessoas que me dão valor. Não, mas desculpa, tu tens que vir a lançar o livro à tua terra. Isso é. Ela não tem que ir, é uma coisa digna. Foi um gosto. Mas se fosse um Zé Saramago ou o Jabardo de Almeida ou o Francisco da Merda, podias lançar um livro na Agenda de Andrade, na biblioteca da Agenda de Andrade. Tu, como jornalista reputada. Na minha freguesia. Eu o Presidente da Câmara veio. Mais o staff da autarquia, os vereadores. A representação. Tivesse a honra de ter. Isso também lhes honra a nós. Honra aos munícipes. Ele veio conhecer-me e veio estar presente na sessão e foi muito simpático e gostei muito de o ouvir. E isso também atribui algum valor ao próprio momento. E já lhe disse que sou uma embaixadora do Fundão, claro. Além Atlântico. Olha, não te conheci, mas fiquei a saber que tu és embaixadora. Quando eu soube que tu tinhas a... Eu tenho que ser amiga desta rapariga, pá. Ainda por cima, irmã da Patrícia e filha do amigo de longa data. Quem é o gentleman de Lançarote aqui? É o meu príncipe, o meu pequeno príncipe. Príncipe das Chardas Giras, estás bom? Açoriano? Açoriano, sim. Ele já... Tu já falas açoriano. Mais açoriano que a tua mãe. Yeah! Gostas de música de que tipo? Discos perdidos. Escolhe uma música para passar no programa em que a tua mãe vai ser entrevistada. Para dedicar-se à tua mãe. Dica aí. O hino de Portugal, ora. O hino de Portugal, não. Ele adora, ele adora o hino. Ele, como jogador de futebol, é muito nacionalista, e então o hino é algo que ele claro, adora. Claro, claro, claro. Vocês nos assuntos não sentem um certo constrangimento de estar longe da própria casa? Sim, sim, o percurso é muito longo. Ainda por cima, longe da Fatela. Mais longe da Fatela. Ainda. E depois no interior, quase lá a seguir do mar, no interior quase do ao pé mar. De, quase ao pé de... Foste do interior de Portugal para o interior do mar. Pois os Açores é, não é, deixam de ser também uma região é interior, apesar de ser uma ilha, não é? Mãe, agora uma pergunta. Sim. Uma pergunta complicada. Quando acostas mais tarde, na Fatela ou lá? Ahá. Essa é uma pergunta muito complicada. Boa, senta-te aqui, o que é que vais fazer assim? Porque o meu coração está bem dividido. Gosto muito do sítio onde vivo, tenho muita qualidade de vida, lá consigo fazer profissionalmente aquilo que gosto, mas se pudesse estar aqui também estaria, porque gosto muito da minha terra, gosto muito desta paisagem serrana, gostas desta montanha. Da terra? Gosto, gosto, sim senhora, apesar da pequenez, da simplicidade, sou sim senhora, e serei toda a vida. E tu gostas de vir à Fatela? Isso é ótimo de ouvir. Serei sempre, que serei que sempre. Que é que sou uma pita pedreira? Mas o meu coração está dividido. Estaria lá e estaria aqui, e se pudesse dividir, se dividia tu, o tempo. Amei. Se eu fosse tu, eu diria: Jesus é a melhor para passar tempo, comigo ao para aqui. Aqui é mais calma, eu gosto mais aqui de passar o tempo e não, e para aquela gente. É suriano. Espetacular. Está comprovado. Mas há custos acrescidos, evidentemente, para vir até à nossa própria capital. Que aqui não há. Eu já fui lá, eu também. E então, tu como jornalista da RTP, tu és jornalista da RTP. Sim, faço um programa diário. Não é da parte da área da programação, não da área da informação, mas é generalista, tem um pouco de vários temas. Só para a RTP dos Açores. Açores 2. Posso tirar uma coisa? Pode. Isto dá-te uma visibilidade fantástica, não é? Sim, sim, felizmente, ou seja, sim. As pessoas toda a gente conhece. As pessoas conhecem-te, reconhecem-te na rua. Na rua, sim, sim. Isso também às vezes não é assim. E descobri já. Não, sobretudo quando estamos na praia. Desculpa perguntar-te uma coisa. As pessoas da Fatela sabem que tu és jornalista? Sabem, sabem. Ah, eu acho que não há uma única pessoa das pessoas que estão mesmo de cá que não saibam. E como é que tratam? Eu acho que me tratam como uma filha da terra. Se calhar há uns mais com dor de cotovelo que outros, porque nas terras pequenas também há esse problema de uns são felizes pelo sucesso dos outros e outros, se calhar, não nem tanto. Mas tratam como uma filha da terra e eu sinto-me feliz por isso. E falo com toda a gente e sorri para toda a gente. Ótimo. E sou amiga de todos. Ótimo. E és minha vizinha, que eu sou de Valverde, tu és aqui da Fatela. discos perdidos. Ah, pois o disco perdido. Há uma música que eu tenho ouvido muito, porque também está relacionada um pouco com o livro, com o título do livro, com o meu fascínio pela astronomia, que é o Talking to the Moon, do Bruno Mars. É um estilo mais slow, mais calmo, mas quando pedem para escolher uma música relacionada com o livro, eu escolho essa, porque a Lua é uma confidente, é uma amiga, é uma fonte de inspiração, é uma luz, é um reflexo. Ela tem luz própria, mas precisa de outra estrela para brilhar, e acho que todos nós temos a nossa luz, mas se não estiverem os outros connosco, não brilhamos. E então esta conjugação astrofísica, na qual eu também me sinto um ser extraterrestre em algumas formas, então o Talking to the Moon, porque não falar com a Lua, porque não falarmos com tudo o que está acima de nós? Não. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light, talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. Como chama o livro? A Lua que Sou. Agora vamos falar sobre o livro. Sim. Agora vamos falar sobre o livro. O que é a parte que ainda falta, que ainda falta. Quantas alguma coisa sobre o livro? É um livro de poesia. Embora eu seja... Eu sempre escrevi em ficção, em crónica, em notícia, não é? No meu trabalho, mas sempre escrevi mais no registro... No registro da ficção, mas quis, porque não a poesia. Sempre gostei de ler poemas e este é um livro de poesia que eu acabei por considerar prosa lírica, porque não tenho um estilo próprio, não tenho uma rima, uma quadra, cada poema tem uma identidade própria, um ritmo próprio, mas fala sobre mim, está dividido em quatro fases da lua, mas são quatro ciclos meus. Do meu mais interior até à humanidade, até ao todo, do eu para o todo. E faço uma viagem por mim, daquilo que sou, daquilo uma que eu acho que sou. Uma viagem interior. Aliás, esse é mesmo o primeiro capítulo, é a minha viagem interior. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu contemplo, aquilo que eu busco em mim e aquilo que eu busco também nos outros. E é uma reflexão, fruto da inspiração do momento, dos momentos em que foram escritos. Vamos estar atentos. Mas este não é o teu primeiro livro. É publicado, é. Okay. Publicado. Escrito... Eu tenho muitos guardados. Sim, na gaveta. Mas curiosamente foi este o primeiro que foi publicado. Eu duvidava se era realmente por aí que eu queria começar, porque a poesia é o mais intimista, não é? E mais difícil de publicar. E mais também. Difícil também, porque há menos pessoas a ler poesia. Mas eu gosto de ir pelos caminhos mais difíceis. Gosto de ir sempre por mais difícil, de ir por aí. Viajamos com poesia aí. Pode ser através de mim, cá, que eu contacto a editora e a editora. Exatamente, onde é que se pode comprar o livro? Na Letras Lavadas, que é uma editora açoriana. Queres deixar aí o contacto? A Letras Lavadas, procurando no Facebook ou no Instagram, consegue. E aqui eu sou a ponto mais fácil, mas online, Letras Lavadas no site online, também a encomenda chega cá. Ou então através de mim, Vera Santos, ou dos meus pais. Ótimo. É possível. Ah, então é mais fácil que o garalho. Ontem houve uma super lua, não houve? Eu não consigo. Foi uma super lua, magnífica. Ontem houve uma super lua. Já estavas a dormir a essa hora, tu. Ou estava a acordar. Ontem houve uma super lua. E um tremor de terra. E um tremor de terra no Algarve. Estava a tocar ontem. Eu fui no tremor de terra. Exatamente. Olha, eu senti o tremor de terra, estava lá o baterista a tocar atrás de mim e aquilo, senti aquilo. E nos Açores é muito comum haver tremores de terra, por isso eu não senti nada, aliás. Acho que querida Vera, prazer enorme. Temos pouca música para este programa. Temos a música de fundo. Mais uma. Eu acho que o tema da Lua sempre foi um tema de inspiração musical. Depois podes pensar em uma música... Comentem a Lua. Escolho. Blue Moon. De quem? Somebody standing alone. O Elvis? Não, a do Dylan, que é mais gira. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then suddenly there appeared me, the only one my arms could ever hold. I heard someone whisper, please adore me. And when I looked, my moon had turned to gold.

canta, ele canta imenso, ele adora cantar. Eu já sei o hino de futebol todo. Mas outra música, filho, para além do hino. Sem ser o hino. Outra música que tu gostes, queiras dedicar à mãe. Dá jeito. Sei. Não sabes. Ah, já sei. Qual? Então espera aí. Diz lá. Diz lá, isso não é a música. Injessores. Ele é muito patriótico. É muito patriótico, meu filho. Muito patriótico. Como é que tu te chamas? Leonardo. Leonardo acabou de dedicar o hino dos Açores à mãe. Para papá, para papá. Açores são a nossa certeza de traçar a glória de um povo. Para a frente em comunhão, pela nossa autonomia, liberdade, justiça e razão estão acesas no alto clarão da bandeira que nos guia. Para a frente, lutar, batalhar pelo passado imortal, no futuro a luz semear de um povo triunfal, de um destino com brilho alcançado. Colheremos mais frutos e flores, porque é esse o sentido sagrado das estrelas que croam os Açores. Para a frente, açoriano, pela paz a terra unida, largos voos com ardor firmamos, para que mais floresçam os ramos da vitória merecida. Para a frente, lutar, batalhar pelo passado imortal, no futuro a luz semear de um povo triunfal. Olha, vou dizer uma coisa, quando cresceres tens que refinar um bocadinho a seleção musical para as tuas namoradas. Com hinos não vais lá. Mas ele canta muito a música do Ciro e outros dos cantores da atualidade, mas agora não. Não, agora está aqui. Vamos ganhar, vamos em frente. grande campeão. Então pronto, despedimos e obrigado Vera por esta simpática conversa nesta bela tarde de agosto aqui na Fatela. Quase com a lua. O Anjo da Guarda. No Anjo da Guarda e o Senhor da... Da Saúde. Para tirar as dores. Por favor. Tipo, acho que se tiver uma coisa, o cartaz da... Ai, claro. Mas também. Não, tens de levantar, tens de levantar, tens de levantar, claro. Assim, sentada. Obrigada. Claro. Eu só tenho pena de não estar cá nesta altura. É verdade, pá. E o meu patrão nunca me deixa vir porque o programa é todos os dias. Isto faz que tu sejas... Mas deixo todo o sucesso. Bem, acho. Todo o sucesso possível. E um dia eu acredito que ainda estarei cá. Não está fácil nessa altura, mas... Olha, isso está a guardar tudo. Não, não faz obrigada. Desculpe fazer-te sim um cabelo. Não, não fiz nada. Muito obrigada. É corte sede, chat sede, chat mud, da confusão que chama casa. Encosto-me à parede, vervinho verde, que rompa a rede e pus a casa com um grão na asa. Fiz para a rua depressa, quem já não vê nessa, de levar na cabeça, que a perna da mesa. Tenho bicicletas para roubar e cenas para passar e não vou para a escola. É gosto de fazer mal, roubar frutas do quintal, meter velhos a passar mal com cartucheiras na frontal. O que eu quero é dar lenha nos rapazes da fatenha. Risco a corres sempre em lenha e pedir umas melenha. A senhor dá uns trocães, eu estou cheio de fogo. Já está a gambazão. Vou direito para o bar, comprar cigarros para fumar. E se pedirem para cravar, eu mando logo a passear. Sai mei, sai tudo mei, não foi tu que pagar. Isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel. Funk de São Miguel, pesado que nem papel, o funk de São Miguel. Isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel. Funk de São Miguel, pesado que nem papel, o funk de São Miguel. Com a coluna ao pescoço, sou mais frio que tremoço. Na esplanada de verão, eu só faço leilão. Manda música aos berros, tem espetão de ferros. Nesse estilo de inocência, só curto o silêncio. Eu sei daquilo que é bom, chupa bem o bombom. Se não gostas do tom, tu não cresceste no som. Toda a gente tem que vir, o que é onde vi. Toda a gente tem que vir, o que é onde vi. Toda a gente tem que vir, o que é onde vi. Toda a gente tem que vir, o que é onde vi. Toda a gente tem que vir, o que é onde vi. Toda a gente tem que vir, o que é onde vi. Toda a gente tem que vir, o que é onde vi. Toda a gente tem que vir, o que é onde vi. Porque é só isso que é bom. É só isso que é bom. É só isso que é bom. Porque é só isso que é bom. É só isso que é bom. É só isso que é bom. É só isso que é bom. Isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, funk de São Miguel, pesado que nem papel, o funk de São Miguel. Isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel. Funk de São Miguel, pesado que nem papel, o funk de São Miguel. Isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel. Funk de São Miguel, pesado que nem papel, o funk de São Miguel. Isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel, isso é o funk de São Miguel. Funk de São Miguel, pesado que nem papel, o funk de São Miguel. Em termos de ventral, isso aí é sempre uma coisa enorme, ruim para o pescador. É que quando já tivemos já ilhas aqui fora, coisa de 3, 4 meses de viola da costa. quando o moto estiver arrebentando na barra, a gente já não vai voltar para trás, ou para a Douca, depois da Delgada, ou para a Vila Franca. A gente não podemos entrar aqui dentro, com aquelas ondas grandes, que a gente vai se encontrar. É no calhau, que é por de mão de contra o calhau. É mesmo com um bom tempo. A gente já fica já atrapalhados. A gente logo entra, mesmo que ela vá cá por devagar, a gente já vamos já o calhau na nossa frente. A primeira obra que está aqui feita, os gajos, os velhos, os pescadores velhos, fizerem os balões mais para fora. E eles não quiserem ponto, disserem que é muito torto e vão gastar muito dinheiro. E eles fizerem essa. Pior. E a gente, no tempo, a gente aguentamos essa. Conseguimos fazer ainda mais para a terra. E a gente aguentamos, fizerem um bocadinho só para fora. Quando era menino, eu brincava à beira-mar, olhando o céu azul, ao ver as ondas formar, com o rosto molhado da água que o mar trazia, cheirando o salgado, que era uma alegria. As ondas do mar e o azul do céu, ver as ondas formar, oh, tão lindo que é. Ver as ondas rolar de tão lindas cores, eu ainda vou voltar para visitar o mar dos Açores. Quando o mar escutava e assim adormecia, e de noite acordava quando o mar na rocha batia, assim fui crescendo na minha casa à beira-mar, não reconhecendo a beleza do lugar. E as ondas do mar e o azul do céu, ver as ondas formar, oh, tão lindo que é. Ver as ondas rolar de tão lindas cores, eu ainda vou voltar para visitar o mar dos Açores. Quando emigrei, pensando não mais voltar, eu nunca pensei que o mar ia estranhar. Eu estou voltando à terra onde eu nasci, porque vivo chorando pelo mar que eu conheci. As ondas do mar e o azul do céu, ver as ondas formar, oh, tão lindo que é. Ver as ondas rolar de tão lindas cores, eu ainda vou voltar para visitar o mar dos Açores. Fatela, terra do meu coração, ficas na cova da beira, conselho do fundão, és a minha fatela e não há outra igual. Terra de boa gente e vinho fenomenal. És tão bela, fatela, mesmo linda de ver. Sempre serás fatela até ao dia em que eu morrer. És tão bela, fatela, mesmo linda de ver. Sempre serás fatela até ao dia em que eu morrer. És a minha fatela, se um dia eu te deixar, levo-te no coração até à hora de voltar. És a minha fatela, a melhor de Portugal. Posso correr o mundo, mas nunca terás rival. És tão bela, fatela, mesmo linda de ver. Sempre serás fatela até ao dia em que eu morrer. És tão bela, fatela, mesmo linda de ver. Sempre serás fatela até ao dia em que eu morrer. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si.